você sentiu quando aceitou Jesus e toda a igreja por você orou? Será que você não se lembra que seu nome escrito lá no céu ficou? Por que tão depressa assim você esqueceu o primeiro amor? Volta, ó irmão, o bom pastor chama por você. A igreja está orando e este mundo ingrato não te dá prazer. Volta, ó irmão, o bom pastor chama por você. A igreja está orando e este mundo ingrato não te dá prazer. Que batizou e na profissão de fé você prometeu ao querido pastor de não desobedecer a sua doutrina do Senhor. Por que tão depressa assim você esqueceu tudo que falou? Volta, ó irmão, o bom pastor chama por você. A igreja está orando e este mundo ingrato não te dá prazer. Volta, ó irmão, o bom pastor chama por você. A igreja está orando e este mundo ingrato não te dá prazer. Você cantou, cheio do poder de Deus, em línguas estranhas tu profetizou. Será que você não se lembra que você orou e Jesus curou? Será que você esqueceu daquelas almas que você ganhou? Volta, ó irmão, o bom pastor chama por você. A igreja está orando e este mundo ingrato não te dá prazer. Volta, ó irmão, o bom pastor chama por você. A igreja está orando e este mundo ingrato não te dá prazer.